Fazem parte do cânone ou da tradição literária? Não foge muito ao que ela propôs, né? Daquilo que, de algum modo, seja referencial, né? como elemento para condutor, né? De uma gama de estudos. De alguns, assim, referências para esses estudos. Mas, afora isso, nós utilizamos essa palavra de maneira mais abrangente, ou menos, às vezes. Por exemplo, clássico. Um jogo do São Paulo, por exemplo, é sempre um clássico. Existem essas palavras no sentido mais coloquial que nós encontramos, né? Ou seja, alguma coisa que se destaca. Coloca-se. E é antigo. Antigo, mas é mais antigo. Mais antigo. Mais antigo. Aqui já são fácil. Cada vez você está se tornando mais curto, né? Assim, um filme de 10 anos, acho que é clássico. Antigamente, para mim, isso não era. O clássico era um filme do, já passado uma boa, né, ele deu 5 anos, já é um clássico. Esse tempo, essa noção de tempo também é uma coisa que eu acho que nós estamos lidando com ela de uma maneira um pouco diferente, muito rapidamente. Essa é uma tese de Calvino, né? O clássico é um texto que nós podemos sempre reler. Mas existe uma outra, não está próximo dessa, né? Agora, existe um outro sentido também, que é um pouco específico, né? Um pouco mais específico. nós pensarmos, por exemplo, em termos de uma obra clássica, mesmo que essa obra seja mais contemporânea, qual é o sentido disso? Não necessariamente, mas se nós pensarmos mesmo numa arquitetura, numa casa, numa construção, nós já podemos chamar de clássica a partir da referência. Que noção nós temos a partir disso? Universalidade. Mas que é isso? O que seria isso no universo? Uma edificação coletiva. Pode ser a ideia de melhor, mas pode ser sobretudo a ideia, talvez, de equilíbrio, uma coisa que traga, né, que seja proporcional. Pelo menos que é o termo da arquitetura, é um clássico, sim. Nós temos, de certo modo, uma referência mesmo na escola literária, no período literário, que é clássico, e que não é. Renascimento, mas o Renascimento se chama de Renascimento mesmo, né? O Renascimento é a ideia de que se retoma a antiga Roma, sobretudo Roma, né? Roma era mais um modelo do que a Grécia nesse momento. Mas nós temos o classicismo clássico posterior que vai compor uma contraposição ao Barroco. Os árcades aqui no Brasil, né, seriam isso? Não, já não foi. Mas existe, de fato, um perigo que, justamente pela valoração da antiguidade, né, e pela retomada de gêneros e tal, vai se propor a reconstituir ou a refazer aquilo que é considerado clássico. Né? Então, isso está presente nesse sentido específico do período de tempo, né? Do século XVIII, né? Enfim, de alguma maneira, se havia convenções delimitadas por esse padrão clássico. Mas, curiosamente, vai ter também, a partir do romantismo, a ideia de que o clássico é aquilo que não é excessivo. Justamente a partir dessa ideia do equilíbrio, da convenção razoável, né, vai haver uma contraposição, a ponto de existir um autor sobre a história da arte, que é um alemão, no começo do século XX, pouco. Ele tem um livro, que foi até traduzido em português, que é Conceitos Fundamentais da Arte. Ele contrapõe que haja, ao longo da história, dois grandes modelos, o clássico e o barroco. A ideia do clássico é justamente a ideia do que é homogêneo, do que é equilibrado, do que, de certo modo, se faz, para usar um termo que nós vamos ver presente, por exemplo, na obra do Homero, para táxi. Alguém tem outra ideia do que seja uma para táxi? Tem um componente aí que vocês conhecem da palavra sintaxe. É uma ordem que se coloca os elementos reunidos eles fossem postos um ao lado do outro. Em contraposição, a posição do barroco, né, que visualmente seria, né, de subordinação, de potássio, né, ou seja, de um elemento que se subordina ao outro. Então, os vasos barrocos, né, seriam sempre, teriam sempre um elemento, e aí, expresso no caso da análise do povo, pelas diagonais, em, em contraponto a, essa, a esses quadros clássicos, né, é, em que um eixo fundamental é capturado pelo olhar de quem os vê. A ideia é que, de algum modo, haja um papo. Então, isso seria o que ele chama, né, uma convenção de barroco. Uma subordinação para se atingir um patos, que é justamente um patos de, que está presente ainda hoje em muitos desses. Lembrando dessas imagens religiosas da igreja, por exemplo, católica, né, que remontam a esse livro. Né, ou seja, você tem uma ação, seja a publicação, então você tem tudo feito uma diagonal que converge para a ideia de uma movimentação. Né? Essa movimentação é que justamente atinge o fato. O fato, que está na palavra simpatia, antipatia, né? É, nada mais é, é uma palavra com a qual vocês não têm que se acostumar aqui, né? É atingir, de algum modo, a percepção, né, a emoção do vedor, de quem vê, né, ou do leitor. Tá? Você quer entender? Isso. Cuja transcrição, né, tem esse GH, né? Patologia nada mais é que a gente tem que se estude, né, dos sintomas. Ah, não, parataxe é uma coordenação. Você não tem uma subordinação, você não tem algo, né, você tem os elementos dispostos em conjunção. Um é maior do que o outro. Um está correlacionado com o outro. Seriam, por exemplo, os quadros renascentistas. Leonardo, Rafael, né, eles põem as coisas de modo a que cada uma, né, apareça nesse quadro com equilíbrio, né, mas que cada uma esteja lá sem que ela esteja na função do todo. Que seria justamente essa ideia, né, de você botar uma classificação, botar todos os elementos, voltar, né, para a. Aí o papo, né, a paixão de Cristo. Né? Por exemplo. Não, vejam, isso aqui não é barroco, como ele está chamando, no sentido específico do termo, de um período de tempo. Mas seria como uma espécie de expressão de um modo de se trabalhar ao longo do tempo. Então, seriam dois elementos que se contrapunham ao longo de toda a história da arte. Toda a história da arte, você poderia encontrar um elemento ou outro deles. É claro que ele está pensando na pintura. Né? Então, o clássico seria aquilo que é feito pelo desenho, né? Pela linha, e não pela tinta. Não pela pincelada. Qual a diferença? Ou se vocês tiveram uns rudimentos de, como eu, né? Primeiro rudimentos mesmo de pintura. Qual a diferença entre essa ideia do desenho, da linha, e da pincelada? A linha é mais precisa. Isso. A linha delimita, precisa, né? Contorna. A pincelada antes ela tem um efeito muito mais passional, né? Muito mais, digamos, emotivo, muito mais subversivo. Né? A ideia de claro, escuro, por exemplo, né? Você não define, mas você faz que tudo funcione em função do corpo e não do específico. Tá? Então essa é, por exemplo, uma possível posição que vai permitir que nesse texto do Eliot, por exemplo, ele diga que o que ele chama de clássico, né, seja aquilo que tem uma linguagem clara, né, aquilo que atinge uma linguagem que é nítida, plena. Uma linguagem que não cria exageros. Essa ideia é justamente a contraposição que a gente tem entre uma linguagem de uma determinada forma, de determinado meio de expressão, que é a contraposição que vocês conhecem entre o clássico e o barroco também na literatura. Isso muito rudimentarmente, muito equivocadamente também, de algum modo. Né? Mas a ideia de que a linguagem, não sei se vocês ouviram falar com o espanhol como gongore, e um adjetivo. O que significa isso? Né? Isso. A ideia de um ornato, né? De um excesso, de alguma coisa que é excessivo, que é muito exagerado, né? Que, portanto, carrega-se. A ideia, portanto, de que isso é uma crítica que está presente no barroco. O barroco lidava com imagens muito fortes, com excessivo uso da linguagem, justamente obscurecendo aquilo que se dizia. Né? Então, essa contraposição nos dá uma longa tradição de que o clássico é aquilo que é pleno, o que é preciso, o que é equilibrado, o que é delimitado, o que é claro, né? E aí o que é fácil. Essa é uma abordagem possível disso. Né? Bem, perfeição todos querem, né? Esse é um problema de que cada um, o barroco vai dizer como ele contou. E muito do que se critica como exagero, o bombo, por exemplo, tá? Eles iam dizer tranquilamente que a base da qual eles partem seria a intimidade também. É tudo uma questão aí de como você vê o modelo e como você trabalha com ele. Tá? Mas vocês sabem que épocas distintas vão eleger modelos distintos. Então, hoje mesmo, isso seria bastante contestável, essa ideia dessa contraposição. Né? E é uma contraposição que permeou bastante o século XX, né? Entre o clássico e o barroco, entre o exagero e o que é barroco. Porque a palavra barroco passa a designar até o que é impreciso, o que é confuso, né? Em contraposição ao clássico. Que é, essa ideia muito grande. Então aí nós temos algumas dessas aplicações do que é a referência sobre o clássico, né? O que seria o clássico. No nosso caso específico, isso tem a ver de fato com a primeira resposta que foi dada. O que é clássico? É, de algum modo, aquilo que é calcado, é baseado em algo que é um modelo. E de onde vem? Primeira coisa, então, interessante e curioso, né? Nós vemos, é que essa palavra vem da palavra latina, classis. Né? E essa palavra designaria, no primeiro momento, né, os patrícios. Não patrícios no sentido português da palavra, né? Mas o que é patrício no sentido latino da palavra? somos aristocratas, são aqueles que têm bons pais, né? São aqueles que cuidam das famílias, são aqueles que economicamente, né, têm vantagens. E essas vantagens, e essa regra funciona, porque eles são das melhores famílias, são os aristocratas, são aristocratas. Então, ao longo da Roma, né, a gente pode pensar que é muito resistido. Isso foi da própria arte, também faz até essa contraposição, que há dois modos distintos de operação, né, durante um longo tempo na própria arte romana, que é justamente a contraposição entre a arte patrícia, né, e a arte plebeia. Devemos aí envolvendo aqueles que não são aristocráticos. Né? Isso são quase que dois modelos distintos. Então, nessa contraposição, é claro que classes se refere à patrícia. Então, é curioso nós vermos que há, no uso da palavra, né, como origem, uma ideia aristocrática. Né? A ideia de que designa com isso aquilo que é melhor. Melhor na sua origem, melhor na sua, no seu status quo, na sua situação, no seu modo de ser. Daí, curiosamente, tem um autor, né, antigo, que vai trazer essa palavra, que é algo velho, e vai apresentá-la num aspecto que, de algum modo, ainda mais se aproxima daquilo que nós temos, que é, de fato, o primeiro uso do sentido que nós temos usado aqui no curso. A que remete a palavra classe? Claro que aqui a gente viu no sentido que nós usaríamos de classe social. E aí, efetivamente, em Roma, designando a classe mais elevada. Mas a palavra classe, ela remete a, em português, do irmão Pinto. Categoria. Sim, mas ali está contemplado nessa palavra. Agora não é muito mais próxima do que nós. Sim, qual é onde nós estamos, nesse sentido específico, de classe. Ou seja, aquilo que é dado em classe. Né? Ou seja, a partir daí, né, a ideia vinda daqui para contemplar a ideia pedagógica de, em latim, né, autores, né, básicos, né? Mas essa ideia que a palavra vai designar o autor, que é a nossa palavra autor. Não é a palavra que etimologicamente em português está associada a essa palavra autor. Justamente aqueles aqui dentro autoridades. Né? Essa palavra alto, né, ela vem da raiz do verbo aumentar em latim. Né? Então é aquilo que tem acréscimos. O autor, portanto, né, que tem autoridade, é aquele que tem uma certa divindade, né, que faz que ele seja um modelo. Né? E aí sim vem essa ideia, portanto, do uso desses autores, pela autoridade que eles têm, né, como exemplo. Como exemplos modelares. Né? Como aquilo que é a palavra exemplo em grego, né, é a palavra paradigma. Né? Aquilo que é paradigmático, aquilo que eu devo conhecer, porque de algum modo apresenta o melhor modo de viver. Né? Claro que isso vai estar associado, né, nesse tipo de estudo, nesse período. O tipo de estudo está muito, relaciona bastante aquilo que era, de algum modo, a tradição retórica, a tradição de textos que nós chamamos de literários. Não vou entrar nisso, mas existe todo um uso de literatura, como nós entendemos, isso de certo modo não é algo datado. Deixa eu terminar essa pergunta. Pelo seguinte, o uso, o que a palavra literatura significa? O que literatura é? Digamos, um campo de conhecimento, as letras. As letras nada mais são, aí, nesse sentido, né, do que essa coleção de textos. Mas, há uma diferença. Quando nós empregamos a palavra literatura, a partir de um certo momento, é que surge essa disciplina como um campo específico. E é a partir do século XIX. Por quê? Porque foi a partir do final do século XVIII que, a partir de um autor alemão, passou a existir uma coisa como estética. O que significa estética? Não é palavra, só o que vocês não veem pela palavra estética. Estudo da beleza. Isso. O que significa estudar o belo? O que é esse belo? Ideal. Então, mas o que esse belo não é? O que ele não tem? Sim. Sim. Esquece uma resposta do ponto de vista lógico, tautológico, né? É a mesma coisa. Mas o que é belo não é tudo. Mas o que eu quero que vocês vejam com isso é que a apreciação do belo significa que nós associamos essa imagem do cabelo ao que não tem nada, que é uma fruição prazerosa. Por isso a palavra estética, também a palavra aesthesis, em grego é a sensação. É aquilo que dá prazer à sensação. E só isso. Né? Então é como se fosse uma fruição, né? um prazer desinteressado. Essa ideia não está no modelo antigo de daquilo que nós podemos chamar de literatura. Por quê? Porque existe, dentro desse código de autoridade, a ideia de que você tem autores que são revelados, são paradigmáticos. Isso significa que eles tanto servem, claro, para os prazeres vinculados às sensações, né, e depurar essas sensações, como também significa que eles são úteis. Eles nos dão modelos. Modelos tanto de escrita como modelos de ação. Dá para entender essa diferença, ou seja, o fato de que, de algum modo, né, nesse modelo antigo, nesse modelo clássico, né, não há a separação que nós temos entre uma coisa vista do ponto de vista da sua utilidade e do ponto de vista da sua pura beleza. Tem um famoso diálogo do Platão, Ídias, em que a resposta à pergunta de que qual é a mais bela colher, a resposta de uma, que é uma colher de ouro, a resposta do Sócrates, que é o personagem do diálogo, é: mas quem vai tomar a sopa com uma colher de ouro? Né? É muito menos útil naquilo que ela faz e, portanto, ela não é bela. Porque se ela não tiver função, ela não tem beleza. Então, essa dissociação entre função e fruição, e prazer, né, é algo mais específico. Então, isso é importante porque nesses autores antigos, nós teremos modelos que são modelos, tanto, de algum modo, da depuração de como fazer bem, mas também de como agir corretamente, de como trazer modelos para a própria vida. Porque a escola também servia nesse sentido para dar essas ações modelares. Algo que, de algum modo, eu falei para vocês, está presente claramente nos heróis homéricos. Né? E não é à toa que vem a famosa frase do Platão, que escreve no quarto século na República dele, que Homero tem educado a ela. Né? Ou seja, tem há pelo menos quatro séculos sendo o modelo, e por isso Platão implica tanto com Homero, porque ele não é um modelo estético de beleza, ele é um modelo de ação, é um modelo que indica como as pessoas devem agir. Está sendo um livro de quem lê os clássicos? No caso aqui somos nós, né? Mas é a partir de uma tradição. Mas quais clássicos? Não, é geral. Não, em geral não, mas assim, mais especificamente. Aqui você diz? Sim. Aqui eu digo, por exemplo, no que a frase do Álvaro Gélio está implicando. É. Aí você vai ter algo que alguém falou, né? A ideia mesmo de um modelo, que é o canônico. A ideia de cânone vem da pintura também. Né? É uma ideia de que você tem um modelo de perfeição. Né? E aí você tinha até as medidas corretas, a medida áurea, por exemplo, que os renascentistas vão recompor, que você faz um corpo com proporções exatas e melhor será se ele tiver essas proporções. Ou seja, um tronco de um determinado tamanho, a cabeça equivalente a tanto, o braço, essa ideia de proporções. Isso, de certo modo, vai se referir a um cânone da cultura de um pintor da Atenas do quinto século, que é Polinô. Dá para entender até? Não, só. Está compreensível até aí? Então, essa ideia de você tem um modelo. Você tem um modelo de medida, da justa medida, isso vai ser transposto para a ideia de que você tem, em cada gênero específico, um modelo de perfeição. E aí você vai dizer, bem, em épica latina, quem é o modelo? É Virgílio. Por quê? Porque, de certo modo, ele atingiu, né, a melhor forma de tradução no exame da síndrome cromática, ele conseguiu a melhor, o melhor acabamento de enredo para aquilo. Ou seja, uma adequação entre Ness, né? Isso é da perspectiva retórica, e o Ego, entre a coisa que ele quer dizer, aquilo que ele diz, e como ele diz, com as palavras que ele diz. Então, essa junção de que você tem essa correta adequação, né, vai criar a possibilidade de que você tenha distintos e diferentes modelos. A estética e o conteúdo. Veja, nós estamos nos quatro. Essa palavra estética não existe. Já de antemão, sumos aparecem em provas, etc., com a palavra conteúdo. Porque a gente não tem literatura, não é uma garrafa em que a gente joga uma água. É justamente uma forma de um conteúdo. Concorda? Um copo físico de vidro, que é aquilo que ele contém. Conteúdo. Veja, aqui, essas duas coisas vão estar presentes, por quê? Ao mesmo tempo. Se a pergunta ficou um pouco estranha, por que que a gente não deve dizer aqui, ao falar de uma reza e de uma oerva, que não há uma diferença entre uma garrafa e a água que está contaminada, entre um copo e o vinho que está consumindo? Que é justamente a diferença do forma do conteúdo. Por que não? Isso, porque essa reza ela só vai ser expressa por meio das palavras. Ela é também as palavras. Não há essa dissociação. Eu lembrei um pouco maior. Hoje é uma aula no Sarcusco. Se você pudesse cantar, sim, se você pudesse. É, mas é, não se assustem, ontem é uma aula bastante sobre, a partir da aula de domingo, a gente vai com os textos e a coisa vai acertando. Justamente para vocês questionarem algumas dessas palavras que são dadas como claras e precisas, para vocês pensarem que essas coisas não são exatamente assim. Tá? Então, não se assustem com o fato de vocês não entender alguma coisa, não entender nada. Na aula que vem, você vai ficar mais perguntando. Mas nessa aqui, não. Essa é uma espécie de... Só uma questão. Então, pense o seguinte. Quando eu digo forma e conteúdo, o que eu estou chamando de forma? O plástico envolve a água. E o conteúdo é a água. Está certo? É como se eu separasse duas instâncias. E cada uma delas existisse por si só. O que eu estou querendo dizer é que num poema, num texto, essas duas coisas, efetivamente, você pode distinguir, mas não é como uma garrafa. Por quê? Porque essa coisa que você expressa aqui, você só a expressa pelas palavras. Então elas vêm conjuntamente, elas não são separadas. Portanto, não há essa dissociação entre forma e conteúdo. Isso não faz sentido aqui, eu não sei se faz hoje. Porque muito de conteúdo fica a ideia de que há uma mensagem que está para além ou aquém das palavras. Isso aqui não está presente. As duas coisas vêm ao mesmo tempo. Elas não são separadas. Tá? E por isso mesmo você não tem uma fruição que seja estética. Por quê? Porque não há uma separação entre o prazer que você sente ao ver aquilo e o modelo de ação que você vai tirar para aquilo. Se você não tiver essa associação, essa separação, se você não tem um puro prazer, que é o que a estética prega, você não pode falar que é que seja um prazer estético. Se você tem um texto como modelo da tua conduta de ação, você tem uma referência disso, você não pode dizer que ele é mais do que a pura fruição desinteressada. É isso que, por isso que ele se contrapõe a um puramente estético. Muito bom isso. Tudo bem? Entenderam mais ou menos isso? Qual que é a sua dúvida mais distante? O que é classe? É que você estava falando da literatura, que é o campo de conhecimento das letras. Eu me perdi no momento de atenção que você colocou, que a partir do século XVIII foi agregada a estética. Não, então, essa ideia, que a partir do século XVIII passou-se a dizer que literatura, artes plásticas e tudo mais tem uma fruição, fluir, né, de uma. Um prazer próprio que vale para o sujeito. Esse sentido não é antigo. Não está no século XVIII. Por quê? Porque uma obra não se separa da finalidade dela. E essa finalidade só, né, é pedagógica. Ela é exemplar. Ela é modelar. Ela faz que você aprenda a escrever, mas ela faz também que você aprenda como escrever, como agir a partir dos modelos que são dados. Tá? Deu para entender isso? Ou seja, você não vai pegar uma obra simplesmente pelo prazer que ela te proporciona, independentemente do que ela diz. Você vai ter também que avaliar o problema. Então, não pode dizer que o clássico seja uma literatura? Não, veja. Eu só estava dizendo, alertando para vocês, que a palavra literatura, não é assim como utilizar essa palavra, tá? Mas que ela tem uma data histórica que ela passa a ser empregada. Antes do século XIX, não existe literatura como a gente entende hoje. É só isso que nós temos. Né? Claro que vocês vão conseguir continuar a pegar a literatura, sim, a gente sabe tal. Só estou contando que os latinos não chamavam isso de literatura. Por quê? Porque se vocês pegarem uma história da literatura latina e peguem uma história da literatura brasileira, e peguemos, por exemplo, autores do século XX brasileiro, do XIX. Vamos pegar do XX. Por exemplo, começo do século. Nessa história da literatura não estará presente no final do XIX, no século XX. Não estariam presentes, via de regra, nem sempre, textos como Minha Formação de Joaquim Nabuco, textos do Rui Barbosa. Por quê? Rui Barbosa já está tão desconhecido assim, vocês sabem quem é, né? Então, mas quem que esses autores escrevem? O que o Rui Barbosa escreveu? Foi um cônsul romano, né, foi senador, foi do período final da República. A República terminou no primeiro século antes de Cristo, mais ou menos contemporâneo a Júlio César, né, Augusto, que vai estar, que vai ser quem vai virar imperador, né, na República, e a partir do qual o Virgílio vai se destacar. Né. Mas, grande parte, ele tem uma obra ampla, variada, sobre vários assuntos, filosofia, mas o grande cuidado dele eram discursos apresentados no Senado. Né? Ou seja, por que para nós não cabe mais um discurso ser posto, ou um autor de discurso ser posto numa história da literatura? Justamente ele não é visto sob o critério da elevação própria da estética, como algo posto e feito apenas como uma obra de arte, uma função. Ele tem uma finalidade prática, um lugar. Né? Existem textos que conseguem passar dessa dimensão para a literatura, né? Mas, cara, qual é o exemplo brasileiro? Ou não, do Nietzsche. Só no exemplo. Antes da escreveu sobre algo que aconteceu no final do século XIX, isso é antes. Era um texto de jornal. Né? Era um texto de jornal, não se perguntava, jornal tinha, Machado Assis, Alencar, escreveu. Mas a diferença ali é que era um texto feito sob encomenda de um repórter. Né? Uma investigação de uma reportagem. Então, veja, ele atinge uma dimensão maior porque ele passa a ser considerado, ele não se limita aquela finalidade prática e imediata. E ele atinge, então, um cacife, uma condição escrita e tal, que permite que ele seja incluído como literatura. Tá? Então, vejam como essa palavra literatura ela carrega essa qualificação do que especificamente é feito para concentração da linguagem como uma função própria, como ficção, por exemplo. Então essa é a diferença que eu queria contar para vocês, que ele não vai estar presente aqui nesse livro. Alguma outra questão sobre isso? Então, quando a gente tem o sentido aqui desses autores considerados como clássicos, né, eles são ao mesmo tempo autores que são empregados como modelo em sala. Né, e em sala significa que eles dão a melhor maneira de atingir uma determinada características. E claro que as diferenças dessas características serão dadas de acordo com o gênero a que cada um deles se destina. Né? Então, uma das questões que vai estar muito presente nessa ideia do clássico é algo que vem da palavra que é empregado também retoricamente, mas que vai passar pedagogicamente significar algo. Em grego é a palavra preso, em latim é a palavra virtude, que significa mais ou menos algo como adequação. Né? Ou seja, que cada um desses autores que são modelados, cada um deles dá, é a dimensão do que é apropriado, do que é adequado a uma determinada res e as palavras que são utilizadas a partir disso. Isso significa que, do ponto de vista do que ele chamava de elocúcio, palavra traduzida como elocução, é que há três gêneros diversos de uma elocução: alto, médio e baixo. Né? Então haverá um gênero, tudo isso é chamado de gênero, eles chamam de gênero alto, gênero baixo. Mas pensem, por exemplo, o Homero e o Virgílio. Né? O que, que eles falam? Dos heróis. E os heróis, em geral, se destacam com que res? Não, sim, eles são, não as qualidades que eles têm, mas onde eles se mostram heróis? Guerra? Na guerra. Né? Então é na batalha. Isso significa que, se um autor escreve sobre batalhas, sobre heróis, ele deve ter palavras, né, verbos, que contemplem esse assunto. Esse assunto é muito. Qual é a dignidade dele? Dentro daquele quadro. Ele é baixo, né? Alto. Ele é do gênero alto. Por quê? Porque se nós vamos falar sobre heróis, se nós vamos falar sobre guerra, nós estaremos tentando e falando de grandes acontecimentos. Então, as palavras ali empregadas, né, o tom dado a essa descrição, deve ser numa condição mais elevada do que aquela que nós encontramos em outras coisas. Certo? Então, é esse modelo, por exemplo, se contrapõe. Curiosamente, o Virgílio escreveu as bucólicas. O que são bucólicas? Natureza. Mas o que é a natureza nesse sentido? Qual o ar? Não, mas veja, se canta na epopeia heróis em batalha, o que uma bucólica vai cantar? A vida pastoral, a vida no campo. Pastores. Então é o emprego do campo, da natureza. Né? Vocês têm o famoso, a primeira bucólica, por exemplo, tem aquele famoso verso para a bandeira mineira, que é hoje, né? Que era lá o lema, né, dos arcas. Os arcas eram justamente autores que usavam esse tom, né, de pastores. Então, há uma diferença entre a tuba, que é sonora, forte, e aquela que vai ser empregada, que é a flauta pastoril. Ou seja, o gênero será alto ou baixo de acordo com as personagens que serão descritas nos poemas. Então, isso é, de certo modo, um modelo, né, paradigmático desse cânone que o autor faz. Ele sabe usar a os verba adequados, palavras adequadas, a reza que ele pretende com 18 anos. Então, ele saberá empregar palavras elevadas para heróis, para descrição de grandes acontecimentos. É. E ele saberá usar palavras simples para escrever pastores conversando, pastores contando acontecimentos. É justamente essa distinção que é importante saber, que dependendo da res que você vá, com a qual você vai trabalhar, você saiba empregar as palavras adequadas para que você tenha. Porque senão você tem o quê? A falta do decoro, a inadequação, né? Que tipo de obra está no tom médio? Você tem as jórdicas, que é, por exemplo, um modelo do Virgílio, dá justamente esses três tons, né? Uma que é didática, uma que é você saber como fazer um campo, a gente tem um campo para se adequar. Cada uma delas você tem um determinado modelo, né? Mas quem é que pode, por exemplo, como gênero, quebrar essas regras? Do decoro. Não, estou pensando nos antigos, nos clássicos. Uma pergunta para nós. Já com as implicações e as implicâncias minhas com a palavra literária, sim. Mas porque até essa não é especificamente literária mesmo. Vocês sabem que os antigos não liam em voz baixa, né? Aliás, eles não liam solitariamente, né? O Platão mostra isso diversas vezes. É um escravo quem lê, é um diálogo, por exemplo, que está pedindo. Nas confissões de Santo Agostinho, portanto, já, né, na nossa era, e muito tempo depois, ele se assusta, ele obtinha e entra numa, não me lembro direito, mas acho que é tipo uma igreja mesmo, onde está um amigo dele, né, um professor dele, que foi professor de, né, e ele lê sozinho, mas lê silenciosamente. E ele se espanta. Porque lia-se em voz alta mesmo sozinho. O que hoje seria um pouco estranho para mim. Ler já é, né? Quem tem que ler demais já é um pouco estranho. Agora não, né? Porque fica com uma cara tornada, não tem vários problemas, né? Vários acompanhamentos ao mesmo tempo. Mas voltando à pergunta: o que é que pode quebrar com esse decoro? Qual gênero pode quebrar com esse decoro? Qual o teatro? É? Satírico. A comédia. Exatamente. A comédia, uma das coisas que o efeito cômico obtém é justamente botar um sujeito simples falando de maneira elevada. Ou o contrário, né? Fazer um aristocrata falar como se fosse um japonês. Né? Essa quebra da regra só é permitida quando o efeito é justamente contrário, quando o efeito é simples, né? Então, vocês vão ler a arte poética do Horácio, né? Lá tem um famoso verso, né? É uma carta à arte poética, né? Carta à escrivão, mas ele diz que dentro da castiga de mori, né? Castigam-se os filhos, né? Quer dizer, atingem-se. É como se, pelo riso, aquilo que é invertido fosse mostrado inadequadamente. Então o riso tem essa. O riso que é via de regra, vive isso como libertário e tal, né? Na verdade, não tem um sentido na comédia ática. Então, a comédia, a gente não vai ver isso, né? Mas a comédia do Aristófanes, você sabe que os festivais trágicos tinham as tragédias, e que esse decoro não é necessário. Né? Na tragédia, personagens altas falam, né? São heróis, via de regra, vão falar como heróis. Mas na comédia, que era, havia um dia especial para as apresentações cômicas, o teatro do Aristófanes é cheio de palavrão. Né? Palavrões desses, de coisas assim que ainda para o nosso, para a nossa moral e bom costume, ainda é engraçadíssimo, até porque via de regra os tradutores não traduzem o que está ali dito, né? Porque é fúnebre. Bastante chuva. Tentei uma tradução engraçadíssima do Jair Bruna, que era, ele tentou traduzir, e ele ficou cheio de turismo, né? Ele não era mix, não era ficar. Ele traduz pelas palavras latinas, então você não entende nada, né? Você tem que ir para o dicionário, né? Para ver o que é que significa, para ver que é exatamente aquela palavra chula que a gente conhece no seu termo popular, né? Popularismo. Mas a comédia tinha bastante carregado, um vocabulário bastante vazio, né? Bastante. E a ideia não era, com isso, de que era libertário. Pelo contrário, era mostrar que várias das adequadas ações eram, na verdade, pelas personagens da peça, quebradas. E o que se fazia ali, o que causava o riso é a quebra do poder. Né? É o mau comportamento de como se espera que tenha. Então, na verdade, muito do teatro, muito do riso, é para restabelecer uma ordem que está sendo quebrada. Esse, a comédia pode ser um exagero de decor? Não, é uma quebra do decor. Não é um exagero, é uma quebra mesmo. Que você faz personagens altos falarem com o medo baixo. Você faz personagens baixos falarem no gênero alto. Essa quebra, isto é, isto ficou fora do padrão. Né? E esse fora do padrão significa causar o risco. Né? Mas é justamente para você quebrar esses limites. Então, essa é mais ou menos isso que nós teremos, né, como clássico, no sentido que a palavra vai ter e que vai formar, né? E aí, é claro, por escolha, né, por modelo, um elenco, um grupo, né, de textos que devem ser lidos e que devem ser conhecidos. Né? Então, grande parte do que nós vamos chamar de clássico aqui, né, nesse curso, é isso que foi obtido aí. Né? Ou seja, um elenco de autoridades que, de algum modo, chegaram ou atingiram algo próximo a uma perfeição naquele determinado gênero e que são apresentados como modelos a serem seguidos. Essa ideia de um modelo a ser seguido e que passa, portanto, a ideia de que nós vamos lidar com autores tão antigos, o que isso cria para nós? O que nós podemos chamar disso? Que ao longo do tempo vem, e que vem desde os gregos e dos latinos como modelos que nós vemos e que nós devemos conhecer. Qual é o nome que nós damos a isso? Tradição. Né? A palavra que eu queria mesmo que vocês chegassem é essa. Tradição. O que é a palavra tradição? É aquilo, né? Essa tradição, né? É isso que vem ao longo do tempo sendo referendado, né, como modelo, né, como aquilo a partir do qual eu aprendo a fazer determinadas coisas. Quem vai quebrar com essa ideia? O período literário vai quebrar com a ideia de tradição. Por quê? O que o romantismo afirma que justamente termina com essa ideia de tradição. Qual a exigência que o romântico, que há no romantismo? Sim, mas emoção significa o quê? Identidade. Mas dentro dessas palavras, como emoção, identidade, elas estão expressando o quê? Que é único. Elas têm, digamos, de algum modo, a exposição subjetiva, mas a ideia, sobretudo, é de que cada ser é único e é como se houvesse a possibilidade de ser absolutamente original. Por isso a ideia de ruptura, e não de tradição. A ideia é de que esse e essas regras, elas na verdade são uma maneira de impossibilitar, de dificultar a expressão que seria, digamos, de algum modo, a mais sincera dos sentimentos, nos termos alemães, que é a favor desse momento, dessa subjetividade que não é. Isso não é exatamente uma subjetividade de cada um, né? Mas esse, como se ancorasse nessa indeterminação dessa originalidade que deve ser buscada como fundamento. Então essa ideia romântica é que vai acabar, de algum modo, com esse traço da tradição, com essa, esse aprendizado das regras. Ou aprendizado pelas regras. Eu volto aí. De algum modo, a partir desse encanto e da ideia do paradigma, um autor, ele vai tentar superar o outro, né, em termos do que o latim vai chamar. Dá a nossa palavra, a emulatio, a palavra emulação. O que isso significa? Que se eu sou, ou que eu aprendi a fazer o que Virgílio fez, né, o que Homero fez, o que outros autores fizeram, e aí Dante, por exemplo, vai fazer, a ideia da emulação é que eu vou tentar ao menos me igualar àquilo que ele fez. Então eu vou me apropriar de uma reza próxima ou semelhante. Vou me aproximar de outras palavras, mas eu não quero, com isso, ser original. Eu não quero ser diferente do que eu sou. Pelo contrário, eu vou, a partir dessa tradição, tentar fazer algo a partir dos critérios deles e tentar fazer algo melhor do que eu sou. Ou tão bom quanto. Dá para entender como isso é diferente de algo como a originalidade que eu expresso num sentimento que independe de uma tradição? Né? Então essa ideia de superação, de emulação, de competição que está implícita aí, é uma ideia muito mais próxima daquilo que os gregos e os latinos e até o século XVIII se fez. Né? Por isso a retomada, vocês pegam os Arcades aqui, né, pegam os Arcades franceses, etc. E tal, eles estão retomando uma tradição e vão fazendo. São os românticos que vão chegar e falar, não quero mesmo. Eu quero algo que não funcione. Eu quero algo que não vá mais por essa série. Eu não quero mais me circunscrever a regras que determinam um gênero. Determina um decoro, uma adequação do personagem, de situações. Quando isso se quebrar, de algum modo, é que vai, isso só vai ser possível no século XIX com o romantismo. E aí, esse modelo clássico, né, passa a ser questionado até ser resgatado, ser redimensionado, né, temos vários, sobretudo que ele é vários, né, que é, o pessoal basicamente pensou essa. Vai acompanhar justamente da ideia da estética, vai estar tá muito próximo. Né? Uma coisa não se desculpa a outra. Né? Na filosofia do Kant e tal, né? Então, tem uma série de coisas aí que fazem filosofia aparecer. E, consequentemente, porque esse pessoal queria e conhecia na literatura. O Brasil não teve romantismo nesse sentido forte, né? O Brasil teve romantismo a partir da França. Né? Ficou muito mais uma ideia de expressão, de subjetividade. Né? O romantismo brasileiro não é doente. Né? Não sei, quer dizer, não sou um especialista, mas me parece que perto dos outros um pouco maior. Mas não é o nosso caso. Porque mal é muito bom, né? Não vamos falar mal dele. Porque justamente são eles que afundaram, né, com essa tradição clássica e fez que, de algum modo, desaparecesse o estudo da retórica, né, de coisas que talvez sejam importantes para sendo reassumidas em revistas, né, de algum modo. Essa ideia de que você não tem mais, você não deve fazer a sua obra a partir de um cânone, você não deve ter um paradigma, você não deve ter um elenco de clássico que você deve seguir. Né? Você deve expressar-se ou expressar os sentimentos mais profundos do eu na sua obra. Essa ideia é completamente contrária a essa ideia canônica do regrado. Porque isso aqui vai implicar essa tradição. Vai implicar o conhecimento e o uso de regras. Ou seja, como diz o Eliot nesse texto, esses autores que nós chamamos de clássicos, e Virgílio é o maior deles, eles são autores eruditos. Né? Eles não fazem algo sem um grande conhecimento do que foi feito anteriormente. Porque justamente é implicado nessa atividade deles o conhecimento de uma tradição. O Eliot chega a dizer, Virgílio é mais clássico do que Homero. E ele diz, não quer dizer que ele seja melhor poeta do que Homero. Mas é que Homero não tinha uma tradição rigorosa. E Virgílio teve de lidar com essa tradição que implicava a presença do próprio Homero. Ele faz, a partir do conhecimento, de uma série de poemas latinos e gregos. E gregos não só do Homero, grego arcaico, mas do grego mais próximo a ele, do grego helenístico. E ele era altamente conhecedor. Então, esses autores, e o Virgílio vai ser esse modelo velho, eles lidam com a maturidade da tradição. Então, a ideia de clássico para ele vai se vincular a esse conhecimento de uma maturidade daquilo que se apresenta como um prosseguimento ao longo do tempo, que é justamente a ideia da tradição, que nos é dada essa tradição. Então, essa é mais ou menos, né, uma ideia do que a gente pode tirar, né, desse caráter do clássico presente aí. Agora, eu pergunto a vocês, alguém leu Calvino? O que ele diz? O que é o clássico do Calvino? Então, mas o que a partir desse reler os clássicos, quais são mais ou menos alguns pontos que ele qualifica, que ele apresenta como traços de um autor clássico? Então, a ideia de universalidade é uma delas, né? Quer dizer, né? Temporalidade? Ah, temporalidade. Ah, velha do tempo como um tempo que perde a especificidade do, ou seja, não é uma crônica específica de uma determinada região, de um determinado tempo. Seria essa caráter, esse caráter clássico justamente para atingir, de algum modo, né, um público na sua amplitude em qualquer momento. Ou seja, nós hoje podemos ler um artigo como leram de Filhos de Nome, como leram a Mãe da Idade Média, como Dante pegou de Virgílio, para ser o condutor dele na Divina Comédia. Então, esses autores, né, eles podem e devem ser ditos independentemente do seu tempo. E é claro que daí a gente não está mais nesse modelo. Quando a gente diz que um autor é atemporal, de algum modo a gente não está mais pensando, né, na autoridade apenas como modelo, mas nós estamos pensando na função que eu faço diferente em qualquer função. Não, eu fui muito rápido nisso, mas é que você tem uma separação agora, que não está aqui, né? Sim.